no chão, filha da puta, o alibi funcionou. Meu país foi condenado a 10 mil anos de terror. O joystick manipula a formação funcional. O lucro das empresas, exploração sexual. Corrente legislada promove carniça. Propostas intensivas, desenfreada cobiça. Injúrias ofensivas à sociedade civil. Estrutura econômica é 1º de abril. No inferno do inferno do país improdutível. Mudança convulsiva escrita em letra legível. Promessa evolutiva do futuro melhor. Sorria bobado, você tá na Record. Os donos do poder, rainha da independência. Condição do país, oscilação, decadência. Contraí uma revolta, elaboração desse esboço. Meu filho sem pão, sem um real no bolso. A origem do Estado, a guerra sem fundamento. A ideologia filosófica, inspiração desse detento. O exílio do gueto patrocina a parte legal. Revolução da facção desperta a ira nacional. Diretriz e Senado, modela ano 2000. Insuspeito testemunho acionado só por um fio. Se segura, vagabundo, pesadelo chegou. O inferno catastrófico, 10 mil anos de terror. 10 mil anos de terror, isso aqui é uma guerra. Brasil ano 2000, 7 palmos da terra. 10 mil anos de terror, isso aqui é uma guerra. Brasil ano 2000, 7 palmos da terra. Há 10 mil anos a miséria ensina os mano a roubar. Maldade e destruição, mandaram tudo pra cá. Cê vai na sorte trutar. Uma pá que era forte não pode mais protestar. Drogas injetadas no sangue se batem em algum lugar. Quantas almas agonizam, barraco improvisado. 5 indivíduos dividem 4 metros quadrados. A mãe que abraça os filhos, pai hoje é finado, polícia. Matou e nem sequer perguntou motivo que o levou, ou se pai investigou, se ele era sozinho ou se tava por alguém. Eles fabricam a dor e não querem ter refém. No fundo do poço, a luz vem de cima. Descaso, catástrofes, abuso, chacina. O estudante aprende o que o professor ensina. Tem fuga na Eduardo, quem quer conter contamina. Risco pra sobreviver, é desenhar sem borracha. Viver sem porte legal, família sofre a desgraça da perda, morte brutal. Falcão na espreita observa, a vida vale uns real. Bem mais fácil que trampar. Não pedem nível escolar, mínimo que o sistema dá. É questão de agilidade, em compensação a superlotação. Do outro lado a muralha que não admite falha. Eu sigo na contenção, que vem a mil legião. A facção e os mano, gladiador do mundão. 10 mil anos de terror, que treme o planeta Terra. Século 21, é só os loucos de guerra. 10 mil anos de terror, isso aqui é uma guerra. Brasil ano 2000, 7 palmos da terra. 10 mil anos de terror, isso aqui é uma guerra. Brasil ano 2000, 7 palmos da terra. Não cochila aliado, o pavio tá aceso. É só pagar o isqueiro, pegar um áudio, dinheiro. Rasga a garganta do cuzão, deu bola na cocaína. Manda os pedaços por Sedex, sua família na Bolívia. A Península Ibérica, mal vê controle remoto. Do inocente vestígio ao tráfico de órgão. Melodia construtiva que é arma letal. Sincope, bala, tanque novo, decapitar no farol. Toma frustrada, ação, manchete do flagrante. Zona de gás lacrimogênio, desvirtua manifestante. Credit card, estreita a rua com Pirelli queimado. Pra mobiliar o escritório do sargento arrombado. Cronometragem, bala, tempo, induto de ano novo. A cautelosa reação ao instinto criminoso. Rega seu jardim de rosas com gotas de sangue. Do serol que decepa a mão, caco enrolado em barbante. Prefiro ver a terra da cova tapando meu rosto do que a mãe no presídio chorando de desgosto. Pra neon despreta brilho, rap no toca-fita. Linha de pitbull, explode quartel de quadrilha, C4 na camisinha, compra da dor velotron. Cultiva coração batendo no balde com formol. Trapo na pele sofrida dos meus irmãos do tronco. Dos negros chicoteados e mortos nos quilombos. Reflete a luz que brilha o sol, imortaliza o gueto. Espíritos de ancestrais vindos navios negreiros. Da gilete presto a barba cortando a pele. Funcionário da Taurus retalhado na Intratec. Do criminoso procurado entregue vivo ou morto. Do barraco com rato na beira do esgoto. Do aposentado 7-5 diplomado em barraco com tiro da PM que estraçalhou seu braço. Satanás tá aqui na terra, agora é Cristo Redentor. Protegei-nos do mal, porque isso aqui é um terror. 10 mil anos de terror, isso aqui é uma guerra. Brasil ano 2000, 7 palmos da terra. 10 mil anos de terror, isso aqui é uma guerra. Brasil ano 2000, 7 palmos da terra. 10 mil anos de terror, isso aqui é uma guerra. Brasil ano 2000, 7 palmos da terra. 10 mil anos de terror, isso aqui é uma guerra. Brasil ano 2000, 7 palmos da terra.